vivi ali, eu não posso andar por estar depredando propriedade particular. Deixa essa porra pra lá, não quero aumentar a minha bolação. Vou lá pra frente do banco, descer logo um curb, um corrimão. No curb, no slide back, no corrimão, hot slide front. Se baun ali no gap, só pra começar a sessão. Vou esquentar com uma manobra de básico, acerte com segurança. Mas no primeiro no slide já aparece um segurança. No carro da vigilância, eu nem tô confiança. Mas ele vem cheio de arrogância, mandando partir, se não ele partir pra ignorância. Mas eu saí saindo sem dar muita importância. Afinal de contas, já tô acostumado. Todo lugar que eu ando, alguém fica incomodado. Mas eu sigo firme e forte no skate street, me divertindo e evoluindo meu switch. Andando em qualquer canto, porque skate não é crime. Deixa o carro a me leve e a vida me ensine. Skateboard não é crime. Skateboard não é crime. Skateboard não é moda. Skate é meio de transporte. Skate é pra mandar manobra. Você com skate na mão, boia no chão, amigo. E antes, tira o carrinho debaixo do braço. Skate não é desodorante. Skateboard não é crime. Skateboard não é moda. Skate é meio de transporte. Skate é pra mandar manobra. Você com skate na mão, boia no chão, culpa adiante. Tira o carrinho debaixo do braço. Skate não é desodorante. Pior de tudo é ter que aturar os pela que se fantasia de skatista, achando que estão na passarela. Não manda nada, até pra pular calçado, cara. Amarela. Quando brota na pista, vagabundo atropela e rapela, espessa do pela. Porque skate não é patins, assim como crime não é o creme. Skateiro da moda se empolga depois de ter visto os X Games. Só anda no condomínio porque tem medo dos PMs. Skatista não tem medo, mas skateiro pede e treme. Pior ainda, são os farnanga de fon, que anda de calça cap e tênis de futebol do salão. Com uma bandana na cabeça, com a bandeira dos Estados Unidos. Segura o skate no truque e dizem, pô, tô mais estilo. Deixa de ser ridículo, não pense que skate é enfeite. No esporte não tem preconceito, mas vacilação não há quem aceite. Se tu quer ser respeitado, então primeiro respeite. Pô, não faço teu errado, já fazem com que tu deite. Aqui não é Tony Hawk que tu ganha com macete. Aqui é cada um por si, por cima de seu skate. Quem tem disposição se joga, neguinho, vê se se toca. Skate é estilo de vida. Skateboard não é moda. Skateboard não é crime. Skateboard não é moda. Skate é meio de transporte. Skate é pra mandar manobra. Você com skate na mão, boia no chão, amigo. E antes, tira o carrinho debaixo do braço. Skate não é desodorante. Skateboard não é crime. Skateboard não é moda. Skate é meio de transporte. Skate é pra mandar manobra. Você com skate na mão, boia no chão, culpa adiante. Tira o carrinho debaixo do braço. Skate não é desodorante. Tá ligado, né? Aí, praça 15, Catete, Monumento, Estácio, Realengo, Recreio, Flamengo, Lagoa, Praça do Ó, Largo da Segunda-feira, Chafariz da Praça Seca, Nova Iguaçu, Praça Jauru, SP, Vale do Angabaú, Banco Itaú, Volta Redonda, Praça Tiradentes, Juiz de Fora. Pô, meu irmão, seja onde for, é nós que tá. É pra subir no carrinho, é pra representar. Um alô pra Pense Skate aí, tá ligado, né? É nós representando o carrinho 100%. Maus elementos.